abro uma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar do meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar do meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Yeah.